responde 5164, controle Salvador, 1-10 de sinal 8. Pronto, azul 420. Tem zero uma na escuta? Na escuta? Poderia confirmar por gentileza a posição? Posição 03. 03, graças. Thank you. Lock, reporte pronto. Está chegando na parte principal. Auxílio autorizado, chamar a parte principal. Alfa de Foxtrot. Alfa de Foxtrot, Alfa Romeo 5. As luzes da pista estão ligadas? Afirmo. Max 62-25-134. Passam 3 horas e 10 permanentes. Taxi direito via Índia, reporte pronto do ponto de espera, o time 309. Via Índia vai reportar. E chama a torre salvadora 1 no 8 decimal 9 5. Boa pra você, Bravo. Bom dia. Sim, 9-6-3. Aguarde para o início do pushback, pronto para cópia? Pronto para cópia, 9-6. Autorizando o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Bóculo, via Aperzinho 4-4, conforme rota. Aciona 5-1-7-3, controle Salvador 1-2-0, decima 8. Autorizado Salvador, nível 360. Aliás, perdão, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, São Bruno, alto, transição Bóculo, fundo Aperzinho 4-4, 5-1-7-3, 2-0-8, gol 1-9-0. Quando na rua entre os regimentos corretos, então será pushback até 9-0. Então, avalte para o pushback. Pode dar autorização para o pushback, você está pronto, gol 9-0. Salvador, muito bom dia, sinal 9972, final 1-0. Sinal 9972, bom dia. Informo, chama moderada sobre campo, pista molhada, foi autorizado, pistola 0, vento 1-0 graus e não mais. Este é o Fosão 09972. Alô, Salvador, Alfa, uniforme Charlie. Alfa, uniforme Charlie, prossiga. Alfa, uniforme Charlie, solicitando direto para o caixa principal, posição 01. Aguarde, Alfa, uniforme Charlie, mantenha a posição. Ok, mantenha a posição, Alfa, uniforme Charlie. 1963, informa a aeronave da Azul, fez o rebote no saída do 73. Acordando que a equipe do Sol tem condições de realizar o pushback para sair do 73. Qual você vai acordar aqui, então, 9-3? Lembrando para o táxi. Vou para o táxi, certo? Sol Salvador Azul 4201 para o táxi, alternativa Bravo CA Romeu, 10437 de autonomia, POB de 106. Azul 4201, à direita de entra, reparte pronto no ponto de espera, altímetro 10019. Direita via Índia, estacionado com espera, ajuste no 019, azul 4201. Salvador, azul 4201, na posição da 10, ciente tráfego na final, pronto. Azul 4201, após o tráfego na conta final, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Após o tráfego, alinhar e manter a pista no 0, azul 4201. Pista 75, para 2010, altímetro em Salvador, 9-0-9, luz do final da flexão, cabeça 1-0, chama estabilizado no curso, outro azul 275. Para 2000, treinar mais 09, essa é estabilizada, azul 775. Diga. Alfa de Paulo Echale, para o CZ, para o parque principal, posição 01. Aguarde. 1963, mantenha a posição no ponto 05. Para a passagem de aeronave na saída do passo-truco para autorizar o pushback. Perfeito, está a posição então, 1.9-3. A frente do Charlie ingressa para o passo do Charlie, a parte carregada na ponte 1. Ok, autorizado, o camarão pega o rebote, alto no Paulo Charlie. Sinal 9972, solo aos 2.6, libera para cima direita, taxina sua frequência via alta, cima, passo 3, atenta ao sinalizador. Livra direita, Alfa Kilo, parte 3, Alfa 99, parte 3. Enquanto o 001, então a pista molhada, decolagem autorizada, pista 90, vento 0 grau, 09. Exército decolagem, pista 10, azul 4201. A gente forma iniciando o sobrevoo. São Salvador, 2775, Mano de Luz, na frente de Duna. De forma estabilizada, no local do Duna, 2775. São Salvador, 2775. Passarelo 229, transformação Índia. Passarelo 229, tem indicação pela chegada da Meliona, chame no ponto do aero do Cida. Já existiu a descida, senhor. Identificou, inicialmente autorizado na 150. E caso o controle veja a possibilidade, a gente aceitaria TAP. É plano de risco, né? Negativo, tá com agora de Duque para Pompeu, descendo para o 150. 300, tá autorizada a descida para o 000, a chegada é média 1, passando 2229. Ok, para o 060. O controle estuda em TAP, está presente? Aguarde. Ok, aprovado, TAP, obrigado. Aguarde, aguarde a possibilidade, passando 2229. Alta, sim, entendido, autorizado. Vai manter a prova. Salvador, bom dia, azul 4201. Um. 4201, contato na garra da colagem, subindo até 3000, salve 1. Subindo 300, azul 4201. O 401, se não quer transpor, 5164. 5164, transpor, 4201, obrigado. Boa, 093. Prefiga. Tem autorização para autorização. Agora, voo 093, autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 10, curva direita. Subida Arbor 1, transição Elefa, após Elefa nítido via Peru 21. Aciona 5177 e controle 120 decimal 8. Alterna, veja. De uma área 288, alternativa 135 decimal 3. 288353, Oceana 225, bom dia, obrigado. Constituição Marcelo F3, terceiro Rogério, Xanetou, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. Então, em Salvador, 2-9-5, azul, 7-5, bom dia. R. Salvador, bom dia, azul 2775, aliás 7710. Número 775, o time de aproximação é parte visual com o campo, informa a pista molhada. Sente as condições reportará visual azul 2775. Salvo, é o Alfa de Bob Carlos, informa a tela do reboque, bom dia, vamos trabalhar. Bom dia. Como iniciando o sobrevoo, o terminal. Mantém 050. 050, azul 4958. Azul 2775, pode utilizar no sistema 0, 1000 grau 08 nós. E 0966 para o táxi, tem 150 a bordo, 3 horas e 25, contando a cantina. Táxi autorizado, via Pátio, Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 919, voo 9963. Táxi Índia 219, vai reportar no ponto de espera pronto 9963. Meu Q, Serra Lima, agora de copa região de alta subida. Prefere subir da árvore. Correio, bom dia, 3, espera. Bom dia, após o ATR, na correção final, no Pistão 0, autoriza a Belinha Alimante, Pistão 0. Mantenha, após o passado, Acho Índia, com 09, voo 0093. Avião 275, escola 35, libera a próxima direita, táxi nessa frequência, via Alfa Q, acho 30, atende assim, Índia. Próxima direita, nessa frequência, Alfa Quebec, toda Alfa Kilo, 3, o TAC 3, o azul 275. Chamada 201, Rocha, no centro de Recife, 2600, alternativa 288. 2600, 2280. Passarei 2229, deixa para 3600, altímetro em Salvador 1019. 2019, 3000 pés, passarei 2019. Controle Salvador 8.1, 963, passo 2000. 963, contato Radar da Colégio, submarino de 3600, Salvador 1. Sessão 360, nação 1, no Golão 093, decolar 243, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, colar 0, lado 3. 96, chame o controle Salvador, 118, decimal 95. 118, azul 4958. A 0019, Positivo, temos aqui no TPR, a gente está reduzindo. Sendo com o seu perfil de saída e também temos um Boeing da Loco decolou perto da Argo 1, da fechando zero, aguarde. Azul 4958, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 10 graus, 13 mais. Pouso autorizado, pista 10, azul 4958. 229, reduzir. Atrás 2239, complete na segurança, no seu Salvador, frequência 198, decimal 95. 2295, bom dia. Salvador, bom dia, 357, autorização Brasília, no nível 340. Gente, qual a autorização? Chama o sol 1-2-1-2-9. Salvador, muito bom dia, passarinho 2-2-2-9. Só passar o sol 1-2-3-7-10, por baixo. Passarinho 2229, com a aproximação número 2, altímetro 019. 219, número 10. Então, meu policial Lima decola imediato. O vento no 20 graus, no 3 nós, autorizado decolagem pista no 7, por favor, meu policial Lima. Autorizado, com o nome 49. Seu solo aos 47, livre direito, chama solo 1-2-1-9. Direita, eco, solo 1-2-1-9, azul 4-9-5-8. Então, meu quilo Serra Lima, decola de Salvador aos 47, mantenha a proa até 12 mil pés e chama controle Salvador em 1-2-0-8.

649, confirme. Consegue interceptar por mim os próprios interceptores para assinar os procedimentos? Esse próprio, na mesma fase. Tenho sua responsabilidade. Reportará. Ajuste. 1019. E o 19, prazo. Seu solo ao 50, Luta Brito, chama o solo 121, décima 9. 1219, 1219. Final, vou no 649. Sim, no 649, completo final, sim, segmento, chamo 2, gerador, frequência, 1918, 295. 895, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Salvador, bom dia, vou 1649. A parte da equipe está ali, mas concentra o destino. Ok. 275 para o QSL, mano. Jogo 1649. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 12 mais. Eu posso agora, vem pra fora. Seu solo 56, direito no 21, décima 9. 29, com 64. Salvador, bom dia, TAN 3517. Se aproximando, ponto 000, tá pronto. TAN 3517, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, TAN 3517. Consegue decolar Salvador 01, chama o controle de Salvador 120, decimal 8. Vai, cara, vai, olha. Controle de Salvador, bom dia, 3517. 3517, contato radar, preparo nível de voo 360, vim seu tempo número. 360, bora lá. Serra Lima, chame Centro Recife, frequência no 28.8, ao término 35.3. Centro Recife, 28.8, ao término 35.3, iniciado. 3597, chama o centro Recife, frequência 128, principal 8, alterna 135.3. 5973 autorizado. A linha de colapso 0, vento 120 graus 09 oeste.